Romanos capítulo 15, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz, em alegria que o Espírito Santo dá. Mais uma vez, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida, mas viver corretamente em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. Se liga, velho. Presta atenção. Eu já morei em Brasília, já tive a oportunidade de morar em Brasília. Em Brasília existem as... Rapaz, não é possível, esqueci o nome da palavra. Como é que é o nome? Me ajuda aí, pastorzão. É, que representa um país? Consulado? É. Embaixadas. Pô, que isso, é muita sabedoria nessa mulher. Meu Deus. Casou bem, pastorzão? Stop. Queridos, lá existem as embaixadas. Para que servem aquelas embaixadas? As embaixadas servem para alguma... Vem aqui, velho. Não sou muito profundo, estudadão assim, mas alguma coisa a gente está ligado. As embaixadas, elas serviam para qualquer coisa que houver de questionamento do nosso país para com aquele país, uma ligação, uma ideia, alguma instrução, em vez da gente sair daqui ou ir para lá para trocar ideia, falar assim, ó, nós estamos vivendo isso aqui, vocês concordam ou não concordam? O que vocês acham? O que vocês podem me dizer sobre isso? Aí aqui na embaixada os caras já pegam e já conseguem representar o país que eles estão aqui, certo? Por exemplo, a gente precisa trocar uma ideia com o pessoal da Colômbia. Então a gente vai ali na embaixada da Colômbia, ou na embaixada da Itália. Essas coisas tudo, a gente tem tudo isso lá. O negócio é Itália, é bonito, é top, é fera pra caramba. Então você vai lá, consegue ter as respostas e tudo mais em relação... O que eles representam? Representam o seu país. Eles instruem o nosso país aqui acerca daquilo que eles estão tendo como ideia lá e instrução lá. Beleza, isso significa embaixada. Embaixada, então, como representante, certo? A palavra do Senhor diz que o reino de Deus é andar corretamente em paz e em alegria. Um verdadeiro adorador é alguém que está firme em Deus. E se está firme em Deus, ele é um verdadeiro embaixador do reino de Deus. Ele é alguém que representa o reino de Deus. E quem é alguém que representa o reino de Deus? O reino de Deus é andar corretamente. A primeira coisa que está escrito na Bíblia, que pertence a quem representa o reino de Deus, é que ele é uma pessoa que anda corretamente. O que é isso? Uma pessoa que anda corretamente é alguém que é justo. Em algumas traduções diz aí justiça, paz e alegria. Justo. O que é ser justo, véi? Ser justo é aquele cara que você olha e você não consegue achar defeito. É aquele cara, aquela menina que você olha e fala assim, velho, não é possível, ela tem alguma coisa de errado, porque ela anda bonita, ela se veste bem, ela fala bem, ela estuda bem, ela adora bem, ela, meu Deus do céu, não é possível, tu precisa achar alguma coisa, porque eu estou me sentindo rebaixada. Não é possível, ela tem os melhores esmaltes. Que isso, e nós aqui, velho, não é possível, velho. O cara, bicho, o cara tem Nike chaves, Nike shirts, Nike shirts. Tem Vans, tem a camisa da Calvin Klein, da Hoster, da Abercrombie Cars, camisa da... Sei lá, velho. O cara tem todos os panos. O cara tem um Veloster. Não é possível, velho. Ah, você já quer um, né? Vou orar por você, viu? É, pra Deus quebrar isso aí. Materialismo aí. Se liga, tô brincando. Quem sabe, né? Depende da sua fé. Aí, não é possível, o cara no trampo, o cara é top no trampo. O cara é top, faz tudo direitinho no trampo. Ama o pai, ama a mãe é pirada lá na escola. Véio, na escola só tira nota... não é possível. O cara só tira nota firmeza na escola, velho. O cara tem um bom relacionamento com os professores. Não é possível. Esse cara precisa ter alguma coisa de errado. Alguém justo é alguém correto. É alguém que tudo aquilo que ele faz, ele é um exemplo. Segunda coisa, quem anda no reino de Deus quem verdadeiramente é embaixador do reino de Deus, ele é uma pessoa que vive em paz. Por quê? Porque ele é uma pessoa que entendeu qual é o propósito da vida dele aqui. Ele sabe o porquê que ele existe, ele sabe o porquê que ele está estudando na escola que ele está estudando, o porquê e o pra quê, na verdade, né? Ele sabe o pra quê está vivendo o ministério que ele está vivendo, ele sabe pra quê está indo na igreja todos os dias, ele sabe pra quê está vindo num congresso, ele sabe pra quê. É uma pessoa que tem paz, é uma pessoa que sabe o propósito de Deus para a sua vida, é uma pessoa que sabe, uma pessoa que vive a paz, é uma pessoa que consegue entender qual é o chamado. Deus me chamou pra quê? Deus me chamou pra isso, Deus me chamou pra aquilo. É uma pessoa que consegue descansar, é uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem paz, é uma pessoa que tem fé, é uma pessoa que crê, simplesmente crê no Senhor. E o que que acontece? Quem tem fé, não vou te bater, segura aí, velho. Quem tem fé, segura, quem tem fé é alguém que anda pela palavra. Por quê? Porque fé não é você assim, ah, velho, eu tô com vontade de comprar esse Nike Chance e não tenho dinheiro, mas eu vou passar meu cartão pela fé. Tem muita gente que acha que fé é o seguinte, velho. Tem muita gente que acha que fé é declarar a palavra de Deus para cumprir a tua vontade. Não. Deus falou para mim que eu ia viver o melhor, colher o melhor desta terra. Eu tenho direito de ter uma calça das chances. Eu tenho direito de poder comprar aquilo que eu quero. Eu tenho direito, digo mais, eu tenho direito de mostrar que eu sou servo. Peraí, só o seguinte, é o seguinte. Essa é a fé totalmente errada. A fé é o seguinte, fala assim, ó, velho, é o seguinte, eu vou mostrar pra esse bando aqui, aqui é um prédio, né? Aqui é um prédio, é isso? Tem mais andares aqui em cima ou não? Tô viajando. Tem? Tá. Se não, você imagina comigo que são um prédio. Aí, tá, você tá lá em cima, você fala assim, é o seguinte, eu sou servo do Deus Altíssimo. Essa rapaziada aqui embaixo, essa molecada toda aqui, ó, que eu já tentei falar de Jesus para ela e ninguém quer dar ouvido, ela vai ver através da minha vida que Deus é poderoso. Vou subir aqui nesse prédio aqui, ó. Eu vou chamar todo mundo porque eu vou pular isso aqui, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o buscam e o temem. Tô ligado, velho, eu vou pular aqui, meu irmão. Eu chamo aqui a galera. Ei, galera, se liga aqui, hein, presta atenção. Vou mostrar para vocês quem é o Deus que eu sirvo. E aí, eu vou pular. Pai, eu estou aqui declarando a tua palavra, porque o Senhor disse que tudo que eu faço tem que declarar a tua palavra, e se eu declarar a tua palavra, o Senhor vai agir. Eu vou pular porque eu sou, o Senhor disse que na tua palavra, o Senhor acampa os seus anjos, e eu vou pular. Véi, pula. Pulei. Vai lá. Dá uma pulada para você ver o que vai acontecer com você. Se sobrar alguma coisa de você, véi, eu rebento o resto. Porque é o seguinte, eu vou pular porque é a palavra de Deus. Ei, sabe o que é fé? Fé é você agir diante de uma palavra que Deus te deu. Foi Deus que te disse para fazer isso? Foi Deus que testificou no seu coração para fazer isso? Tem muita gente que está buscando uma fé totalmente torta. Eu vou fazer isso porque a palavra do Senhor disse. Ei, não é porque a palavra do Senhor disse, é Deus me disse. Se Deus me disse, eu vou fazer. A pessoa que tem paz é uma pessoa que tem uma fé correta. Aí é o seguinte, cara, se Deus falar assim pra você, ei, chega aqui, chega mais. Faz o seguinte, eu quero mostrar o meu poder para essas pessoas aqui e eu quero usar a sua vida. Sobe nesse prédio aqui, porque os meus anjos vão acampar ao redor da sua vida, porque você tem me buscado e você tem me servido. E eu tenho liberdade de contar com o seu coração. E então pode subir, velho. Fé, se Deus mandar você pular do bagulho, véio, pode pular de olho aberto. Véio. Vem na pressão, mano. Eu não sei o que vai acontecer, mano, mas você vai chegar lá embaixo sossegadamente, tranquilo. Mano, eu não sei se de repente você vai, sei lá... Não sei qual vai ser a pegada, velho. Mas você vai chegar lá embaixo tranquilo. Por quê? Porque Deus garantiu que estaria com você. Presta atenção. Quem tem paz é quem tem fé genuína. Busca a palavra de Deus e quer ouvir o que Deus vai falar sobre a circunstância. Paz tem quem anda em amor. Só tem paz quem abre o seu coração e sacrifica a sua vida para viver a vontade de Deus, velho. Oh, mano. Paz, vive aquele que é verdadeiramente um embaixador do reino de Deus. Sabe qual é o propósito da sua vida. E a última coisa, diz que o reino de Deus é justiça, paz e... alegria. Como é que é? Alegria. Pô, igreja, legal, hein? Justiça, paz e... alegria. Você é tiozinho, mas você é fera. Espírito Santo, velho. Se liga, presta atenção. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa? Força. A alegria do Senhor é a nossa? Força. A alegria do Senhor é a nossa? Força. Cacilda, presta atenção. Olha só Deus. Significa o quê? Que se nós obedecermos a Deus, presta atenção, hein? Se nós obedecermos a Deus, seremos fortalecidos por Ele. A alegria do Senhor é a nossa força, certo? Obedecendo a Deus, seremos fortalecidos por Deus. Se formos fortalecidos por Deus, nós vamos viver a vontade de Deus, ela é boa, agradável e? Boa, agradável e? E se nós vivermos a vontade de Deus, nós vamos viver aquilo que é perfeito. E se nós vivermos aquilo que é perfeito, nós vamos viver satisfação, alegria. Tem um brother meu chamado Missionário Aurélio. Você conhece o Missionário Aurélio? Missionário Aurélio, parceiro, aqui, ó, colado comigo. Tem um Missionário Micaelis, tem um Missionário... Mas aqui, eu vou trocar ideia do Aurélio, que é da minha época. Missionário Aurélio é o dicionário, velho, segura. E aí eu fui trocar uma ideia com ele, estava escrito lá que alegria era satisfação, você andar satisfeito. Então, voltando aqui, vivendo o perfeito, você vai viver o quê? A satisfação. Se liga, então, no que significa alegria. Obedecer a Deus. Eu acho que ninguém entendeu aqui. Alegria significa obedecer a Deus. Amém. Presta atenção, você só vai viver satisfação, velho. Oh, não duvida de Deus, por favor, você aqui, ó, oh, cabecinha de gospel, né? Presta atenção comigo. O soberano te fez. Ele conhece o seu ontem, hoje e o seu amanhã. Ô, oh, velho, para de dar cabeçada e perguntar para não sei quem o que você tem que fazer sem ser Deus. Somente Deus pode te dar a resposta de como você viver bem, como você viver paz, como você viver em alegria. Você só vai ser alguém alegre se você viver a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus tem para nós o quê? O bom, o agradável, o... Perfeito. O bom, o agradável, o... Perfeito. Meu Deus, véio, eu tenho certeza que se você tiver uma dúvida de matemática, eu duvido que você vai sair correndo para a professora de português e falar, professora, resolve essa equação para mim. Ô, véio, eu duvido. Você tem uma dúvida de sociologia? Vem aqui agora para os mais. Você vai perguntar para o professor de filosofia? Tudo bem, filosofia pode até te dar uma hora. Mas é o seguinte, véio, você já está ligado. Se você está com dúvida de matemática, você vai perguntar para quem? Professor de matemática. Uma dúvida de português? O professor de ciências. Uma dúvida de português? Vai perguntar para quem? Professor de português. Sociologia. Sociologia. Filosofia. Filosofia. A dúvida da sua vida? Para Deus. Porque foi Ele que te fez. Oh, mas acho que essa igreja está... Foi Deus que te fez. Poxa. Presta atenção, velho. Você só vai conseguir viver alegria se você obedecer a Deus todos os dias, em tudo que você fizer. Então, querido, somente dessa forma você vai conseguir andar firme. E somente dessa forma você vai conseguir ser um embaixador ou embaixatriz. Pega essa. Embaixatriz, né? Não é embaixadora, não. Embaixatriz. Isso. Embaixatriz. Eu tô na pegada. Eu estudei, maluco. Do reino de Deus. E aqui, então, vai a minha pergunta. Será que nós temos sido exemplo na nossa escola? Será que nós temos sido exemplo de Deus no nosso trabalho? Será que nós estamos sendo exemplo de Deus nos nossos estudos? Será que nós estamos sendo exemplo de Deus nos nossos relacionamentos? Namoro, noivado, casamento? Será que alguém pode olhar para nós e falar assim, tá difícil achar um defeito em você? Ou, olha, falar para você, hein? Se andar com Deus é viver assim, tô fora. Será que alguém pode achar em você alguma... retidão? Ou será que vai achar problema? Ai, Gão, mas espera aí, velho. Oh, eu sou carne, eu sou humano. Pois é, enquanto você ficar dando essa desculpinha aí, você vai continuar errando do jeito que você está errando. Porque se a palavra diz ser de santos porque eu sou santo, é porque dá para vencer a nossa carne todos os dias e nos santificarmos para ser santo como Ele é santo. Amém. E bem. Será que verdadeiramente você é alguém que caminha em paz? Será que você é uma pessoa que quando as pessoas encontram paz? Será que as pessoas olham para você na rua, as pessoas conseguem ver um rosto diferente? Será que elas conseguem ver que você entende qual o propósito de Deus da sua vida? Você sabe qual é o chamado de Deus para a sua vida? Eu aprendi com o seu pastor aqui, há muitos anos atrás, que 5 são os ministérios, está escrito lá em Efésios. E ali está revelado o nosso chamado. Você sabe qual é o seu chamado? Se você é um pastor, um evangelista, um apóstolo, um mestre ou um profeta? Qual é o seu chamado? Porque só vai conseguir ter paz se você entender qual é o seu chamado. Porque você só vai conseguir viver aquilo que Deus tem para você se você souber qual é o caminho. Presta atenção. Você já pegou uma escova de dente? Já tentou pentear o seu cabelo com uma escova de dente? Você já, né, velho? Você é malandrão? Você riu por quê? Você já fez. Presta atenção. Tem umas pessoas aqui que eu acho que até conseguem. Mas tem pessoas aqui que eu acho que imagina para fazer, mano, um penteado desse com uma escova de cabelo. Oral B. Vai ficar nesse naipe? Por favor, digam que não em respeito à irmã. Vai ficar nesse naipe? Não. Obrigado. É, já o seu cabelo, eu acho que, né, se pá. O seu, velho? Cara, uma colgatezinha já flui fácil aí, velho. Já, pá. O seu é fera. E dá pra usar até o outro lado da língua. Brincando, é nóis, velho. É nóis. Irmão, presta atenção. Se liga. Se uma pessoa tentar escovar o cabelo com uma escova de dente, quanto tempo ela vai demorar para fazer um penteado? Ah, não é possível, velho. Agora vamos fazer o contrário, então. Se uma escova de cabelo for escovar o dente, e aí, velho? E aí, o que vai rolar? O que vai fazer? Vai conseguir? Aí tem uns que falam assim, né, pode ser. Aí tem sempre um espertinho que pode falar, né, pode ser, depende do tamanho da escova, se põe a escova assim, dá uma cortada, isso aqui, põe aqui. Beleza, velho. Vai lá, então, escova aí com a escova de dente pra ver como a sua gengiva vai ficar joia, se tiver gengiva quando você acabar. Não, aí você escova aí, depois deixa eu ver seu hálito. É, velho. Presta atenção. Presta bem atenção nisso aqui. Se uma escova de dente for ser usada para pentear o cabelo, ela vai ficar muito tempo ali para tentar conseguir fazer alguma coisa. E depois dela ficar muito tempo ali, ela vai se desgastar, vai cansar e vai fazer o quê? Vai desistir. Por quê? Porque ela está vendo que não tem sucesso. Por que que ela está vendo que não tem sucesso? Porque ela não foi chamada para fazer isso. Agora, quando uma escova de dente vai para a boca, ah, moleque. Eu ia falar 30 segundos, não faça isso. Em um minuto e pouco, consegue fazer muito bem aquilo que foi chamada para fazer. E ela consegue ser feliz. Por quê? Porque ela está vivendo aquilo que ela foi feita para fazer. Você sabe qual é o chamado de Deus para a sua vida? Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você só vai conseguir ser alguém firme se você souber qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Se você souber qual é o chamado de Deus. Sabe por quê? Porque você pode muitas vezes estar desgastada, desgastado, acabado e acabada. Por quê? Porque está fazendo aquilo que não foi chamado para fazer. E aí você vai certamente não ter alegria em nada e muito menos paz. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Porque aqueles que são embaixadores do reino de Deus, eles vivem em paz, eles sabem qual o propósito da vida deles. Será que há alegria na sua vida? Será que há alegria naquilo que você faz? Será que você é uma pessoa satisfeita? Será que você é uma pessoa feliz? Será que em tudo que você faz, você é realizado ou realizada? Você obedece à vontade de Deus? Você tem certeza de qual é a vontade de Deus? Que o que você está fazendo foi porque Deus falou para fazer? Porque quem é firme? Não se abala quando os problemas chegam. Sabe por quê? Porque sabem que estão na vontade de Deus. E pode vir o problema que for, velho. É vontade de Deus, eu vou permanecer. Por quê? Porque Ele está comigo. Ei, velho. Presta atenção. Será que aqui existem verdadeiros representantes do reino de Deus? Será que aqui existe? Será que aqui existe verdadeiros adoradores? Será que aqui existem jovens firmes? Porque se não existe, hoje é o dia de você firmar a sua vida no Senhor. Hoje é o dia que Deus está dando uma oportunidade de você, jovem, se firmar em Deus. E quando as pessoas olharem para você, as pessoas entenderem quem Deus é, como Deus faz. Ter a verdadeira noção de Deus, velho. As pessoas olharem para você e falar assim: você é uma pessoa que, olha, eu já fiquei muito bravo e brava com você, porque você é muito certinho, muito certinha. Só que eu não consigo ficar mais bravo porque você tem um rosto que me constrange. É uma paz. E mais, você é uma pessoa que é feliz. E eu quero saber o que que Deus tem para mim e o que que Deus pensa a meu respeito. E se você tem intimidade com Deus, e se é vontade de Deus falar, na hora você vai começar a falar para ela o que que Deus pensa a respeito dela. Por quê? Porque por você ser íntimo de Deus, por você ser uma embaixatriz, um embaixador do reino de Deus, você sabe o que que Deus tem para dizer acerca da vida dela, acerca dos seus amigos, acerca de quem estiver à sua volta, porque você está em comunhão com Deus, velho. É muito louco, cara. Eu piro. Na faculdade, quando eu comecei a faculdade, eu fiz a publicidade e propaganda. Eu tenho essa cara de novinho, pá, mas eu já tenho uma caminhadinha style. Véi, quando eu acabei a faculdade, faz uns 8 anos que eu acabei a faculdade, mais ou menos. Nada. Segura aí. Eu lembro das pessoas chegarem até mim e falarem assim: por que você é diferente? Eu lembro das pessoas chegarem e falarem assim: ô, velho, fala um bagulho aqui pra mim. Esse seu sorriso aí, é de verdade mesmo? Ô, deixa eu falar um negócio pra você. Aí teve um dia, vai vendo, teve um dia que eu tava entrando na facu, e é o seguinte, velho, quando eu tava na facu, eu cumprimentava quem eu conhecia e quem eu não conhecia. E aí, beleza? Bom, é nóis, fechou, tranquilo. Eu entrava aqui assim, ó, na facu, cumprimentando ou não. E aí teve um dia, velho, que eu tava entrando na facu, e eu só vim assovir. Eu sou, graças a Deus, eu sou paraibano. Tem mais algum nordestino aqui? Por favor, levante a sua mão. Mano, eu sabia. Eu sabia que tinha alguém que santificava esse lugar, velho. Eu sabia, velho. Mano, é uma beleza diferente, velho. É style, a cabeça é tudo diferente. É fera. Não, a cabeça aqui dentro, calma, velho. Não pensa já nesse outro lado. Se liga, eu entrei na faculdade, e aí eu só vi um assovio. Paraíba! Aí eu levantei a cabeça, op, chega aí. Aí fizeram uma rodona. Fizeram uma roda, e aí eu fui até a roda, né, velho? A roda lá no fim, a galera, fui comentando. Beleza? Bom, opa, é nóis. E os caras olhando pra mim, assim, ó. E aí, velho, cheguei na roda. cumprimentei um por um. E aí, maluco, firmeza? Firmeza? É nóis, é nóis. Bom, bom, beleza. Mina também eu cumprimento assim, velho. Pá, firmeza? É nóis, pá, pá, não sei o quê. E até, um parênteses aqui, até minha esposa falou assim, amor, você cumprimenta as meninas igual você cumprimenta homem. Eu falei, claro, porque a única mulher da minha vida é você. Psa, moleque! Comigo, velho! Não, meu, não adianta, velho, não adianta. Não vai receber, carinho, vai receber aqui, ó, é nóis. Com a minha esposa é diferente, princesa. Bom, aí, beleza, eu cumprimentei todo mundo. Aí eu acabei de cumprimentar todo mundo, velho. Aí o cara falou assim, ó, rapaziada, moral, você tá vendo isso aqui, velho? Tá vendo isso aqui, mano? Eu estudava de manhã, o que acontece? Pra chegar na faculdade, eu pegava metrô e busão. É, São Paulo é embaçado. Eu pegava metrô e busão, estudava lá. E aí, irmão, eu tinha que acordar cedo, pá. E aí eu acordava mais cedo, porque eu aprendi com um cara, style, chamado John Wesley, que quanto mais coisa no dia ele tem pra fazer, mais cedo ele acordava pra buscar o Senhor. Então eu acordava, velho, 5 horas da manhã, 5 e pouco, eu acordava, ia na sala. É o seguinte, velho, dava sono, eu ficava com sono, de ler a Bíblia e orar. Então eu ficava na sala assim, Senhor, muito obrigado, porque tua presença sobre a minha vida. Eu ficava rodando mesmo, mas de olho aberto. Senhor, porque o Senhor faz? Pegava a Bíblia e ficava mandando assim, ó, em casa, velho, em casa. Tua palavra diz, e eu já saía. Uma pegada, saía na pegada, no busão, no metrô, tá, aquele esquema. E aí então eu chegava na facul, cedaço. E aí o cara me chamou e falou assim, ô, velho, voltando à história, ô, rapaziada, esse aqui, velho, é essa hora da manhã, esse cara desse jeito, velho, sorrindo, pá, vou falar uma coisa pra você, eu sou brother dele, é original, velho, ele não deu nem um tapinha, nem uma golada, é original, ele é louco mesmo, ele é feliz. Eu não preciso de nada, porque eu tenho aquele que me satisfaz todos os dias, velho. Eu tenho uma alegria que não passa, velho. É pau. Meu irmão, era problema na faculdade o tempo inteiro. E aí é o seguinte, velho. Tinha problema na faculdade, sabe o que eu fazia? Saía correndo pro banheiro, não tava nem aí. Se o pessoal ia pensar que eu ia fazer número 2, número 15, número sei lá o que, velho. Não tava nem aí, por quê? O que me interessava é naquele, no meio da dificuldade, ouvir a voz de Deus, saber o que Deus tinha pra mim. Eu ia na banheira, ajoelhava no vaso, velho. Ficava lá, mano. Não vomitava nem nada. Assim, ó, fechava, pá. Ficava ali, velho, buscando o Senhor. Eu saía aí, por quê? Porque eu não consigo ficar sem ouvir a palavra de Deus, sem entender a vontade de Deus, sem viver o propósito de Deus. Eu não consigo. E aí, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? As pessoas chegavam até mim. Tinha pessoas que chegavam chorando. Eu não sei porquê, mas eu preciso falar com você. Eu falava, chega aqui com você, mané. Chega aqui com você. E aí me paravam no meio da faculdade. Eu tinha, na minha época, era style andar com uma pochetinha. Não sei se hoje em dia é zoado, né? Quem tem pochete, quem tem. Desculpa aí, tiozão. Bom, mas aí, você tem pochete, velho? Ah, beleza. Aí, velho, pá. Mano, na minha época, você tá ligado, você é embaçado. Porque na minha época o style era bermudinha da Rui. Alguém lembra da Rui aqui? Nossa, o Cacilda, pera aí. Era style. Bermudinha da Rui, pochetinha da Rui. E aquelas pochetinhas que ficavam aqui, moleque. Era aqui, ó. Era aqui, assim. Não andava aqui. Não tinha propósito, não tinha pra quê ter pochete. Se o bagulho andava aqui, só andava plain com as pernas aqui, assim, ó. Beleza. E andava ali na pochetinha, mano. E, velho, eu andava aqui e nego parava assim, ô, você tem alguma coisa pra falar comigo? Pera só um pouquinho. Pegava a pochetinha, o quê? A minha adaga, minha Bíblia. Eu tinha uma Bíblia que eu andava todos os dias colado com ela na faculdade. E eu não andava mostrando pra todo mundo, não, porque eu queria ser na hora exata pra dar o plá. E aí, quantas vezes eu parei, as pessoas me pararam no meio da faculdade pra me pedir uma palavra. Por quê? Porque olhavam pra mim e falavam assim, você tem algo diferente, eu preciso entender o que tem em você. E eu pegava aquela pochetinha, ó, pá, começava a ler. Só pra finalizar... Quantos aqui já se formaram em faculdade aqui? Levanta a mão. Já fizeram TCC na sua vida? Levanta a mão. Jesus amado. Não, levanta aí, velho. Pô. Me ajuda aí. TCC. Mano, pra quem não sabe, TCC é um trabalho... Vocês aqui que não sabem, a galera da frente aqui, TCC é o trabalho mais cabuloso da sua vida. É o trabalho mais animal da sua vida. Você vai se lascar um monte, você vai fazer... E espero que você passe, que aí vai ser estágio e você vai ser formado, firmeza. Então o que acontece? É muita loucura, é um ano inteiro fazendo essa bagaceira. E aí, velho, o meu TCC, não é porque eu sou burro não, tá? Mas o meu TCC eu podia fazer em grupo, e eu fiz em grupo. Por quê? Porque é publicidade e propaganda, tinha que fazer uma campanha, tal, não sei o quê. Eu não podia ser agência inteira, não podia ser atendimento, planejamento, mídia, criação, tal, não sei o quê. Eu não tenho essa capacidade, né? E aí, Deus não me deu. Se não me deu, então, beleza. Aí a gente montou a agência e tal, eu fiz meu trabalho em grupo. E aí, velho, sabe o que aconteceu? Chegaram pra mim e falaram assim, ô Paraíba, você tem uma daquelas frases pra botar na abertura do nosso TCC? Falei, uma? Aí nós fizemos trabalho, aí ouviram a frase que eu dei lá, tal, provérbios, fechou. E aí acabou o TCC. Sabe o que fizeram? Peraí, será que tem mais uma frase daquelas lá para botar mais uma vez no nosso trabalho? Meu TCC começou em Provérbios e terminou em Isaías. Sabe por quê? Porque eu sou embaixador do reino de Deus. E eu sou uma pessoa que tem buscado viver a retidão todos os dias. Ser alguém que as pessoas não encontrem falha. Não é pela minha própria força, não. Mas é porque quando eu me achego à presença do Senhor, o Senhor mostra para mim aquilo que está zoado. E quanto mais eu chego, mais eu vejo que eu estou zoado. Mas é um amor que eu sinto na presença de Deus tão louco, tão louco, tão louco. Que eu quero cada vez mais ouvir o quanto eu estou zoado, porque eu quero ser trabalhado, curado, transformado pela presença dEle. E aí, querida, todos os dias viver nessa pegada, todos os dias, então eu consigo viver como alguém firme, que nenhum problema que surge consegue me arrancar da presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu estou enraizado na presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu conheço o reino de Deus. Eu vivo o reino de Deus. Eu sou embaixador do reino de Deus. E o que Deus quer aqui nessa noite é que dessa noite se levantem embaixadores e embaixatrizes do reino de Deus. Deus quer que nessa noite jovens estejam firmados em sua vontade, firmados na tua presença, com raízes profundas, para que cada dia mais venham a crescer perfeitamente, crescer firmes, onde nenhum vento, onde nenhuma chuva, nenhum granizo, nem nada vai conseguir machucar, vai conseguir arrancar, vai conseguir fazer alguma coisa na sua vida. Por quê? Porque você está firmado na rocha que não se abala por nada, e é Jesus Cristo. E eu queria então que você pudesse fechar os seus olhos. Feche seus olhos, pense na sua vida aí. Será que você é alguém que está andando certinho? Que as pessoas podem tentar procurar defeito e não conseguem, ou acham com muita dificuldade? Será que você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Será que você tem paz em tudo que você faz? Será que você tem alegria? Se você percebe que algumas dessas coisas não existem em sua vida, e você quer viver isso hoje à noite, quer começar a viver esse novo caminho hoje à noite, eu quero pedir para você ficar de pé no seu lugar, porque eu quero orar junto com você e nós vamos fluir no Pai nessa noite. Se você entende que você está zoado, que você não vive nada disso, fique de pé no seu lugar aí. Pode ficar. Amém? Amém? Não tenha vergonha das pessoas. Porque quando você se levanta, quem está se envergonhando é a circunstância, é a causa. E não você. Se você entende que não estava conseguindo ouvir a voz de Deus e saber as coisas que Deus tem para você, nessa noite, quando você se levanta do seu lugar, Deus está tendo acesso ao teu coração e liberdade de quebrar tudo aquilo que estava impedindo você de viver a vida que Ele tem proporcionado para você. Nessa noite, aquilo que estava impedindo você de andar perto, de ser uma verdadeira adoradora e um adorador do Senhor, essa noite está sendo quebrado quando você se levanta, está sendo jogado ao chão quando você se levanta. Deus te ama. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto. Ele poderia muito bem estar deixando você continuar a viver do jeito que você está vivendo, e você continuar distante dEle e viver uma desgraça na sua vida. Mas Deus te ama tanto que te deu mais uma oportunidade de estar perto dEle, de ouvir a Ele. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Deus não te deixa sozinho, não te deixa sozinha. Nós é que quando não ouvimos a voz de Deus, nos distanciamos de Deus. Mas Deus não nos deixa jamais. Ele nunca nos deixa, nunca vai nos deixar. Ele só precisa de um acesso ao seu coração. Ele só precisa de um momento em que você fale: eu estou aqui, eu quero te ouvir. E você vai ver o transformar na sua vida por inteiro. Eu quero pedir para você que ficou de pé no seu lugar: vem aqui, eu quero orar com você pertinho, assim como eu preciso. Vem aqui, vem pertinho aqui. Vem aqui porque eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar todos juntos. Você que entende isso, que entende que precisa, chega aqui para frente, bem para frente. Vem pra frente, chega o máximo, pode subir aqui, pode subir aqui, suba aqui. Isso, vem pra frente, nós vamos orar todos juntos aqui, todos juntos. Comece a falar com Deus, abre o seu coração, fala com Deus: Deus, eu tô aqui porque eu quero viver tudo isso que foi compartilhado. Não precisa fazer uma bola aqui não, vem aqui pra frente, enche isso aqui, ó. Enche, pode vir, enche aqui, ó. Vem pra cá. Deixa bem pertinho, vamos ficar bem pertinho. Todos juntos, pode vir, vem pra frente, eu quero ficar pertinho de vocês. Perto.